eu agradeço por quem sou. Esqueço de quem quero ser. No aqui e agora estou. Sorrio pro amor florescer. Ayahuasca me ensinou. Vem da floresta esse saber. Ayahuasca me ensinou. Vem da floresta esse saber. Transcendendo todo o passado e alegria de viver no ritmo do rei beija-flor. Que faz a vida renascer. Encontro em todo o prazer pra esse fogo acender. Encontro em todo o prazer pra esse fogo acender. Esqueço de quem quero ser. Eu agradeço por quem sou. Esqueço de quem quero ser. Eu agradeço por quem sou. Esqueço de quem quero ser. No aqui e agora estou. Sorrio pro amor florescer. Ayahuasca me ensinou. Vem da floresta esse saber. Ayahuasca me ensinou. Vem da floresta esse saber. Transcendendo todo o passado e alegria de viver no ritmo do rei beija-flor, que faz a vida renascer. Encontro em todo o prazer pra esse fogo acender. Encontro em todo o prazer pra esse fogo acender. Eu agradeço por quem sou. Esqueço de quem quero ser.